O DJ que é a cara do Pará. Didi Boy. O DJ Style. Chegando pra você, vitrine. Tudo que ele toca vira moda. Você sabe o quanto eu te quero. Nosso amor tomou conta do meu ser. Eu não vivo sem teus beijos. O som da tua voz me faz sonhar. Me leva ao delírio a tocar. Vitrine! DJ manda pra DJ. Duel! O Didio faz a pedra, no lendário é tudo style. O Didio é o hype, o lendário é o hype. O Didio é o hype, o lendário é o hype. O Didio é o hype, o lendário é o hype. O Didio é o hype, o lendário. Pra começar, hype! E eu quero ouvir vocês bem forte, bem alto! Notícia. O Didio vai tocar toda a área. Passando só pra te avisar que ele é o DJ Style, o hype do Pará. E que no dia eu vou tá lá. Real não é, real não é. Não é assim, você pertence a mim. Esse é o meu lugar. Já falou que eu vou deixar. E a mulher sincera diz assim, vai. E grita. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não. Sim ou não? Vai, meu DJ! Show! O show do Egg me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Te declara, vai! Não tinha como. de amor. O meu amor vou te dar. É um hype. Vai ser pra sempre. Sempre. Até a lua eu vou buscar. Alô, meu parceiro, meu irmão Cássio Ramos, direto de Macapá. Bora pra cima. Luiz Inácio, em nome de Amazon Produções e Showbiz Entretenimento. Quero ouvir. Tá lindo demais. Parceiro Marcelo da Paz, da com a gente, tá curtindo só as melhores, papai! Te escreveria outra vez, longas cartas de uma eterna namorada! Deixa, bebê! Amar você, te fazer sonhar! E o TDJ? A esperança de uma noite de amor me trouxe vontade para viver mais. Tudo que ele toca vira moda. E a promessa que a chance terminou é bobagem. E o vitrine lotado de ponta a ponta. Eu tô cansado de sofrer. Quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Brilha, brilha, brilha. Demais, é o hype! Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que adoram. Eu sempre, sempre, sempre. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Você, minha vida. Me diz, vai. Me diz, amor. É um hype. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Vitrine. Eu? Parceiro Luciano Balda! Ele tá com a gente! Tamo na casa! Explosão total! Clima perfeito, noite enluarada, farafiados, tá? abraçado vai a caça. Na captura delas, de bailão em bailão. Na captura delas, de bailão em bailão. Bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão. Vai! Tocar no coração, DJ Boy! Desculpa, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. É o Didi. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Baby! Eterno amor, meu eterno amor, não vivo sem te ter. Fala pra todo mundo, fala, fala. Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração. Vitrine, pra ser feliz nessa paixão. Vocês. Eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. Deu, não deu. Sinto muito, não deu. Cheguei o céu, a lua, o meu mundo. Alberto Batista na área, né, papai? É! Você me fez. Diz aí. Você e eu. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Sempre, sempre. Meu rubi. Eu e ela. Jornalista, empresário e influência Wesley Costa. Olha a pedrada, vitrine lotado de ponta a ponta. Olha a pedrada. Acabou, não. Eu preciso encontrar você. Amor, diz que não acabou. E não acabou. Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai? Silva! Você ligou só pra ouvir minha voz. Será que ainda pensa em nós? Eu acho que a saudade apertou, porque desligou. Teu orgulho não deixou. Eu sei que o teu mundo parou. Isso é sintoma de amor. Esquece o que passou. Esquece. Como é que é, bebê? Eles não aceitam o nosso amor. Não importa quem de nós dois errou. Daqui pra frente é só. E essa distância? Essa distância já não faz sentido. Pega suas coisas e vem morar com o Didio. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém. Mas eu ainda não sei se posso mentir. Te declara, te dedica. Eu vou fazer um. Olha o vitrine, como é que tá? Pesado, pode! Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. É o hype! Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Tocando belas canções pra você me escutar. O que você quer, meu amor? Te dedica, cara! A janela do meu coração. Se eu pudesse te mostrar uma canção que eu escrevi só pra você. Pra você ligar o som! Batida, e a batida? Ouça a batida do meu coração. No compasso da canção. Ouça a melodia do amor tocar. Quando o DJ foi tocar. Vai, meu DJ! Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo, vem, vem, vem. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo. Agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Eu não é. Essa galera é uma tremenda panelinha. Panelinha! Você foi pra mim por muito tempo, fruto da minha inspiração. Eu não olhei você por dentro e machuquei seu coração. Não percebi que era perfeito. Não vi o quanto era feliz. Diga pra mim que ainda tem jeito de reparar tudo que fiz. E agora? E agora tudo que eu mais quero é resgatar o seu amor. Volta pra mim. Volta pra mim, vida. É um hype. Pois descobri que era sincero e que sem você eu nada sou. Volta pra mim. Tu sabes que eu sei que tu sabes que eu sei que tu sabes que eu sei. Aquela música, vai! Ouvindo aquela música que fala de amor, que fala de amor. E o Serginho das Wix! A original! Diz que não tenho mais você. Sabe que cada segundo fere o meu coração. Falo pra todos meus amores. com o Didio. Sonhei com o Didio. Sonhei. Petrini! Pra ter seu amor, eu vou arriscar. Voltar ao passado e te buscar. Quero ter de novo teus beijos. Me aperto de cê sabe? Beijos. Sei que você sabe. Finge que não sabe. É o Didio Boy, na parada. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. É o teu momento. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê. Vem dançar. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de amor, conhece uma mulher ciumenta, cara? Eu te dei meu coração. Fala pra mim, fala! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ai, ai, ai. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. E ela fugiu, foi? Que fugiu de mim. Olha o velhinho, o Rai tá na área. Que porra, papai. Paulo Bix e Maria Mercante. Grande a tristeza que de noite me acorda. E o Diego do Pop Red. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Luiz Inácio. Sussurra. Sussurra seu nome. É o Didio. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Fala pra mim, fala pra mim. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. O pai tá no vitrine. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. O hype. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. E eu? Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Alô, Camila, beijou pra você, Camila! Tá com a gente no show style! Wilson Monte também de ponta de pernas, obrigado! Alucino outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter. Pois só amo você. O raio, chegou. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter. Pois só amo você. MF Bet. Vai, meu Didio. E o nosso deputado Bob Fly tá com a gente! Eu vou te dizer. Fala pra mim, fala pra mim, fala que mim, fala o mim, nosso fala amor mim. Não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer. E a lua? Que a lua eu quis pra você. E então. Meu coração. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Mas seu beijo molhado, vou matar minha sede. Embala, vai, bebê. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me canta. E o Marcelo da Pax, papai. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor

Essa toca no coração, hype! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Dá-lhe, DJ Boy! Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. E nos sonhos, vida! Nos meus sonhos, sem querer, eu me vejo com você. É o teu momento! Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. Você! Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. O hype chegou. É o Didio. Não sei se o tempo vai curar a dor que eu sinto. É o hype! É o hype! Estou sem ar. Você está um dia só sem lembrar tua voz. Eu sei, querido, desculpa. Mulher sincera vai cantar! Não vou louca de te deixar, não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. Vem, vem. O que eu quero é só te amar. Se eu pudesse, te esqueço. Vem, meu parceiro Renan! Mas meu coração chama por Brasil. Você. Tá, fala pra mim. Estou dividido. E a moleca do irmão Royal Black, a marca que veste o DJ Style. Esse é o show do DJ Boy. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu vou. E a Tamiri se dedica. Tempo que fiquei sozinho sem te ver. É ou não é? Percebi que jamais vou te esquecer. Fala pra mim, fala pra mim. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu que errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão e reconquistar o seu amor. Eu sei que fui eu que errei, mas voltei. Voltou! De foto na balada, mesa cheia de garrafa e eu aqui tendo que assistir. E a Evelyn Duarte tá no show e style também. Se eu te bloquear e a saudade perguntar de você, não vai demorar, eu vou me sabotar e eu vou querer te ver. Não há foto, nem um vídeo, ou no meu DVD. Te dedica. Não dá pra te superar, porque toda vez que eu bebo lembro de você. 0-0 aqui. Toda vez que eu lembro. De Marituba! A minha vida só faz sentido quando você está com o Didio. tocar de tudo, hein? Toda vez que eu vejo o passado, tô sentindo que é o tempo. Presidente Williams da Swix! És tu! Tu, cada fase de acender, cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo o coração, minutos para não depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo não vejo problema. Te faço um pedido. Só em filme. Me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. E me pegue no colo. Diga, diga que sou sua. Brasários Rodrigues, Algo Armas, André Pantoja, amigo de Marcarino, obrigado, papai. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. É o hype do Pará. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E foi tão natural. Eu tá voando, rapaz. Chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Diz aí! Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo. Só pra quê, vida? Só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito, eu largo tudo, tudo, tudo. Ouço o som que vem me envolver. Pensa. Pensa em tudo que me falou. Você brincou com meu amor. Me deixou só sofrendo demais. E a noite? Saio à noite a procurar som do aguiar de fogo. O hype Didio Boy, o boy. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Lembra daquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Brasil, lubrificante, eu tô carinhos. Patrocínio do primo Lucas 3. Eu nunca te abandonei. Porque você se foi sem mim. Eu sempre amei você. Sempre, sempre. Como é que é? A batia do Melody. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. É uma viagem, né? Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Que você deixou. E aí, Sub J, como tá por aí, cara? Encontro na cama o seu perfume que ficou. Já do corpo a corpo. Talvez eu errei em te amar demais. E aí, Duel? Preciso saber se você vai voltar. Será? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Agora senão. E bate muito forte por você. Por amor. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. O show está ali, toca de tudo. A noite passa devagar. Estou aqui deitado só. É o hype! O tic-tac do relógio me aqueço com o seu lençol. Volume 11. Onde você tá, vida? Gostaria de saber onde você está. Vitrine! Hoje à noite você não vai acabar. Primo Lucas! Sozinho. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Amor, eu nunca me importei até lhe conhecer. E agora você me... Primo desse DJ Wesley. Como deixá-lo sozinho? Como? Como deixá-lo sozinho? Ei. Deixar como está, pra ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde. Que a vida desfez pra nós. Mais! Mas, se não lembrar. Empresário Almeida Solado do Rio de Janeiro! Começar, seguir meu destino. Mesmo com toda a dor que aqui... Pega o Calilo, tá na área! Podemos bloquear nosso... Em nome de Showbiz Entretenimento! Descobrirás... Meu irmão Calilo, obrigado por tudo! História não foi só um minuto. Sem futuro nenhum pra nós. Mais! Mas, se agora não dá mais. Pra viver, amar como antes. Talvez por medo de querer... Didio Boy! Mas não ver... O amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se a esse, a esse planeta de cor. Como é que você ainda tem coragem de falar com Didio? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Ela não merece. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Já já tem o after. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. E agora? Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. E você você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender. Amor não é brincadeira, não! Não se pergunta nem pra quem terminou. Se eu não cheguei com ela, é que com ela eu não tô. Pelo amor de Deus! E não me interessa se ela tá indo em festa, bebendo uma vez, beijando uma vez. Cê sabe que eu gosto de falar dela, não faz bem. Mesmo a mim cê fala, cê são amigo de quem? Não toca não! Não toque nesse assunto chato, por favor. O nome dela é proibido aonde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o amor e não acabou o amor. Toca, Didio! Uma rapariga é bom, três rapariga é bom demais. Elas no G. Bate a senha, foi na faixa. No X1 ganhei o papel. Quando amanhece o dia, o primo Lucas da. A pegada do vaqueiro é segura demais. Eu gosto do que eu vejo quando eu olho pra trás. Com cara de mau ar. E o Didio toca. Ele bota, eu tô querendo mais. A pegada do vaqueiro é segura demais. Eu gosto do que eu vejo quando eu olho pra trás. Com cara de mau ar. Eu tô querendo. O show style. E toca Didio Boy. E toca Didio Boy. Vitrine lotado de ponta a ponta. Pra conhecer o show style. Then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Go! Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Vai, vai, vai, vai! Jorginho! Soca checa, cacheca, cacheca, boca checa, soca checa, cacheca, cacheca, boca checa, soca checa, cacheca, cacheca, céu, dois e banda! Soca checa, vai, pê! Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre. Toca de tudo, vai! Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Tá lagada! Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê... Alberto Martins! Eu tô lagada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando... passando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca faca. Olha como tá meu camarote aí! Alô, Canilo, em nome de Showbiz! Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. Em nome de Abazu, Luizinho! Agora! Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer. Quem é caso do acaso! Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô. Oh. Oh, diz! Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. É assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh. Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas. Tava assim, tava assim. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com ela, e sai com aquela sua amiga louca. Que o bom da vida é ser solteiro. Adiantou! Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou! Aí lembrou de mim, não teve jeito. É o Didio. Aí lembrou de mim, não teve jeito. E a mulher sincera canta. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. Vamos ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja. Todo mundo passa por isso. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar. Já virei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente. Chuva! Imaginando chuva de arroz da gente. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu. Thiago Sandu, Giovanni, Wallace de São Sebastião da Boa Vista. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. Se pro teu ex, fala. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver, nem te entender. Fala sim pro teu ex. Fala, Vitrine. Vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Wesley Costa. Ele e o Cássio Ramos. Ninguém te amou. Cola, Didio. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo. Aí eu te pergunto, e se juntar, bebê? E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar a metade do que eu sinto aqui. Pelo amor de Deus, cara. Tentar somar E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar cuja chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah. Bela e Percy. Quer que eu faça chover, yeah, pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela. Relaxa que já já e doida tudo, papai. Se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo, Raíssa Favacho. Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo. Te dedica! Ah, se um carteiro em vez de carta trouxesse você. E aí, Ellen? Se eu apertasse um botão e pudesse. Bora, bicho! Te ver. Meu amor me deixou. Chama, como é que pode a gente longe? E a Gisele Costa também. Mesmo sabendo que ainda se ama, eu não vou desistir. Ainda que me trate assim tão fria, porque nossos corpos dormem separados. Amor por telepatia. Tô no celular falando de um par. Bebo todas pra poder ligar. Tudo que ele toca vira moda. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde o programa seu. Ela não abre a porta e não tem celular. Então só tem um jeito dela me... Vai, meu garoto Didi. Vai, locutor, diz que eu vou. Completamente apaixonado, louco de amor. Diga, por favor. Seu estrela cadente, o céu cruzar, uma chama no corpo me acender. Vou fazer um pedido e te chamar, pro começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo... E aí, meu parceiro Matheus Multibarcas! Obrigado a sair do Juan também! Testemunha de amor, tá no show style! E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara pra nascer, sonho de amor. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. Amor, sabe o que eu te esperei. É o momento. Não conto pra ninguém. Bora, Anne, resolve a tua missão. Amor! E quando acabar o show no Vitrine, vai ter o after. E o after desse jeitinho. Quando acabar o show, você vem. Você vem me ver. E com você eu vou. A cidade onde existe neon. Onde é? No motel a beira mar. Eu vou. Não tenha medo, te dedica. Não tenha medo, meu amor. Vem, vem. Vem pra cima na maldade. Você sabe que não tem pudor. Bruno Pires, direto dos Estados Unidos, do Banheirão do Samba. Não quero naquela casa de praia. Devagar, sem pressa. doidinha pra fazer amor. Por mim vai até de manhã. O show style do hype.